canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. the download is complete. Tu

Thank you. criado, mulheres alheias, presas às montras, alguns aleijados, em hora de volta. Turistas que come com os olhos, já enche a barriga. especial. Canal 2 da Rádio Antena Web. Amigos, pra me ver e morrer. da Antena Web. Thank you. Vida com luz, por magia, a vida num só. música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Yeah. She licks, she sucks, she does it. Foi no teu, todo esse tempo foi tudo teu, Paulinha. Júlio é um duro. Todo contento. os filhos de bengala. Se fores ver ao teu chaire, se fores comigo ao baile, que a festa é de gala, os filhos de bengala. Vamos ter muitos disfarces e fingimento sobra. E o prémio, vale a pena? Ou é a banha da cobra?

Yeah.